E o versículo que eu quero ler é o versículo 26. E eu quero ler também o versículo 27, que é o complemento que completa essa sentença, essa frase, esse assunto. E o tema desta noite é: Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. É a súplica, é o desejo, melhor dizendo, de Deus para com cada um de nós. Provérbios capítulo 23, versículo 26, e quero ler também o versículo 27, que diz assim: Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. O versículo 26 diz: Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Eu queria que você lesse junto comigo esse versículo, versículo 26. Vamos ler juntos, só uma só voz, bem forte, bem bonito. Meu filho. Vamos ler mais uma vez, bem forte. A gente lê um pouco fraquinho agora. Vamos ler com bastante entusiasmo. Meu filho. Vamos orar. Pai Santo, fala conosco agora através da tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor agora, humildes, reconhecendo que não há poder em nós para transmitir a tua palavra. E também reconhecemos a nossa necessidade de que o teu Santo Espírito interprete essa palavra em cada coração. Que seja assim, ó Deus, diante do Senhor nós estamos. Tira toda preocupação, tira toda ansiedade, tira toda e qualquer coisa que possa impedir a gente de entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu me alegrei, porque eu fui fazer um treinamento em aconselhamento bíblico numa igreja lá em São Paulo, que foi dirigido pelo pastor Jairo Cárceres. E o motivo do meu entusiasmo foi porque eu descobri, numa das aulas, que o maior de todos os problemas está no nosso próprio coração. E eu vi a explanação daquela aula, e desde os tempos bíblicos, a gente vai perceber que os problemas ou o problema dos personagens bíblicos foi exatamente o seu próprio coração. Quando seguiam ou quando entregavam o seu coração ao Senhor, andavam de uma maneira que agradava a Deus e, consequentemente, isso fazia com que eles se sentissem felizes e que Deus atuasse através deles. Mas quando não entregavam o seu coração ao Senhor e faziam aquilo que entendiam ser a melhor coisa para eles, faziam coisas que desagradavam o Senhor e, consequentemente, trazia para eles coisas ruins, coisas essas que fazia com que eles se distanciassem do caminho do Senhor. E uma das lições que mais me marcaram foi quando a palavra em Ezequiel fala sobre os ídolos do coração, tratando do povo de Deus que guardaram em seus corações ídolos. E Deus aponta e diz: o seu problema, o problema de vocês é que vocês guardaram ídolos em seus corações. E o interessante é que a gente faz muita crítica às pessoas que adoram algum tipo de ídolo. Ídolo este feito de madeira, ou de pedra, ou de ouro, ou de qualquer outro material sólido. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes guardamos ídolos ou construímos ídolos no nosso coração que não é feito de nenhum desses materiais sólidos, mas é feito de coisas que guardamos no nosso coração, que estimamos e muito. Quando nós fazemos aquilo que agrada o nosso coração, Aquilo que a gente ama acaba se tornando um ídolo no nosso coração. Há muitos anos atrás, eu era tão fissurado em futebol que o Palmeiras se tornou um ídolo no meu coração. Ninguém me fazia ir para a igreja antes que o jogo do Palmeiras acabasse. Isso muitos anos atrás, não era pastor ainda. Mas depois que Deus trabalhou no meu coração, essas coisas se tornaram secundárias. Ainda sou palmeirense, mas o Palmeiras não é mais o ídolo do meu coração. E assim como eu guardei isso como um ídolo do meu coração, a gente guarda algumas coisas. Por exemplo, os prazeres que a gente tem. Por exemplo, algumas pessoas deixam de vir à igreja porque estão assistindo novela. A novela acaba sendo um ídolo no seu coração. Algumas pessoas deixam de fazer as coisas de Deus porque gostam de viajar. Não, domingo é o dia que eu quero guardar para mim, porque eu quero viajar. A viagem, ou esse ato de desejar viajar para, de alguma forma, desfrutar da vida, se tornou um ídolo no nosso coração. Tem gente que não pode passar sem televisão, a televisão acaba se tornando um ídolo no seu coração. Deus nos dá a nossa família e a gente fica tão obcecado pela família que temos que a família acaba se tornando um ídolo do nosso coração, porque gostamos mais ou amamos mais a nossa família do que a Deus. E assim, nós não temos um ídolo feito de prata, de ouro, de bronze, de madeira ou pedra, qualquer um material sólido, mas guardamos ídolos no nosso coração, que são os desejos que a gente coloca como prioridade. Então, aí eu descobri que o maior dos nossos problemas somos nós mesmos. A gente costuma dizer, olha, Satanás é sujo, Satanás isso, mas Satanás não obriga você a nada. Ele só lança os dados. O negócio depois é com você. Ele lança os dados lá no seu coração e depois seu coração desenvolve aquilo e você acaba fazendo ou pecando, errando, fazendo aquilo que desagrada a Deus, porque aquilo se tornou para você a coisa mais importante. Você quer agradar o seu coração. Isso entristece a Deus, nos distancia também dos caminhos do Senhor. Nos traz tristeza e nos traz uma sensação de que Deus está tão longe que é incapaz de ouvir a minha oração e de atender o meu clamor. É um Deus que a gente vê que atua em toda a Escritura, mas é incapaz de atuar na minha vida. Eu creio que Deus curou tanta gente através de Jesus Cristo ou dos apóstolos aqui nas Escrituras, mas comigo isso não acontece, porque esse fato aconteceu, foi na Bíblia e não pode acontecer comigo. Essas coisas são consequências de um coração que se desviou de Deus. Então, o nosso problema está bem dentro de nós, e é o nosso coração. Por isso que Deus, através de Salomão, chama a nossa atenção e diz aqui: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Essa será a melhor coisa que você poderia fazer. Por isso que o tema desta noite é: dá-me o teu coração, diz o Senhor a cada um de nós. Dá-me o teu coração. Você não pode imaginar o que eu posso fazer se o seu coração estiver nas minhas mãos. São coisas tão grandiosas que você é incapaz, com sua humanidade, de compreender aquilo que Deus pode fazer. Então, eu quero dar alguns motivos pelos quais você deve entregar o seu coração ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz: meu filho, dê-me o seu coração. Meu filho, dá-me o seu coração. E o primeiro motivo que eu quero destacar aqui é porque Deus nos quer por inteiro e não por parte. Ele nos quer por inteiro. Perceba que esse mesmo versículo que a gente leu, meu filho, isso indica que esta pessoa a quem o texto se refere é de fato filho de Deus. Mas há uma observação aqui adicional. dê-me o seu coração. Apesar de ser filho de Deus, ainda não fez a decisão de entregar o coração ao Senhor. Então é bem possível, ou é possível, que as pessoas, que alguém possa se tornar filho de Deus, mas não ter ainda entregue o coração ao Senhor. E isso me faz pensar, às vezes, sobre a própria conversão, quando a gente aceita Jesus como na igreja. O pastor está lá pregando o sermão, e aí ele diz, naquele sermão ele prega a palavra, e aí depois ele pergunta, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? E aí a gente pega e levanta a mão, eu aceito Jesus. Mas eu percebo que muitas pessoas aceitam a Jesus, mas como o seu Salvador, e não como o seu Senhor. E aí eu vejo o problema. Porque aceitar Jesus como o seu Salvador é entender que Ele é o único que pode nos dar a salvação, que Ele é o único que pode nos ligar de volta a Deus, é o único que nos levará aos céus depois que passarmos por esta vida. Mas não é porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador que eu aceitei a Jesus como meu Senhor. Porque aceitar Jesus como Senhor significa entregar a Ele a nossa própria vontade. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. A partir daquele momento que eu levantei a minha mão, você tem que entender que você entregou a Deus a sua própria vida, a sua própria liberdade. Você agora não quer mais fazer, é a decisão que você fez, a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Então, você deveria, naquele momento, ter entregue o seu coração e a sua alma a Deus. Mas eu imagino, muitas vezes, que as pessoas entregam a alma, mas não entregam o coração ao Senhor. E eu acho esse pensamento um pouco confuso, entregar a alma, mas não entregar o coração, mas eu acho, eu vejo um fundamento bíblico aqui, principalmente quando a gente abre a nossa Bíblia lá, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, quando a gente vê a atitude de um homem que certamente entregou a sua vida a Jesus, mas não entregou o seu coração, entregou a sua alma a Jesus, mas não o seu coração. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo também 5, que eu quero primeiramente ler desde o versículo 1 para que você acompanhe todo o contexto desse texto. O texto diz assim, Paulo chamando a atenção aos crentes da igreja de Corinto. Ele diz assim, 1 Coríntios 5, versículo 1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olhe que ele está se referindo ou se dirigindo à igreja de Corinto. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Versículo 2. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso? Uma coisa tão terrível como essa devia causar uma repulsa, uma tristeza profunda no coração da igreja. Mas o texto está tratando aqui de que esses irmãos, de alguma forma, estavam se orgulhando disso. Estavam tratando o assunto como se não fosse nada grave. Versículo 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, esse é o apóstolo Paulo dizendo, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí o versículo 5 diz, entregue este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Perceba o que diz esse versículo, o versículo 5. entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que o texto está descrevendo aqui é alguém que seguramente era um crente, mas que se deixou dominar pelos desejos do coração, de tal maneira que teve a coragem de ter relações íntimas com a mulher do pai, com a madrasta. Isso é algo que não se pode tolerar, mas o coração daquele homem, de alguma forma, o seduziu de uma forma tão intensa que ele fez ou cometeu um ato tão sério e tão absurdo como esse. Certamente ele havia entregue ao Senhor a sua alma, ele era um crente, mas não havia entregado ao Senhor o seu coração. Ele não tinha Jesus como o Senhor da sua vida, ele não obedecia os ensinamentos do Senhor. E hoje eu imagino que a mesma coisa ocorre no nosso tempo. As pessoas têm tido a oportunidade de aceitar Jesus, mas o aceitaram apenas como o seu salvador. Mudaram de atitude, agora não bebem, não fumam, não roubam mais, vêm à igreja, leem a Bíblia, mas ao mesmo tempo que fazem tudo isso, aninham no seu coração sentimentos ou pecados que desagradam profundamente o coração de Deus. Há pecados que a gente até, eu já titulei aqui de pecados de estimação. Entregam tudo ao Senhor, mas, Senhor, isso aqui não vai dar para entregar, não, porque, poxa, eu posso entregar isso, aquilo, aquilo, mas isso aí não dá. Eu quero, eu gosto disso. Eu não posso suportar a minha vida sem isso. Eu me lembro quando, logo depois da minha reconciliação, eu comecei a evangelizar os meus amigos, porque eu não podia suportar o fato de ter uma comunhão com Deus e perder os meus amigos. Então, eu comecei a evangelizar os meus amigos. E um deles foi o Maurição. O Maurição foi o mesmo que um dia, como eu disse para vocês, lá no quartel, ele chegou assim: poxa, Costa, que era o meu nome de guerra. Poxa, eu não queria pegar o serviço no final na passagem do ano. Faz aí alguma coisa aí, pô, dá um negócio no meu dedo aí, faz qualquer coisa para eu ficar abaixado e não ter que trabalhar no ano novo. Eu falei: poxa, Maurição, mas se eu fizer isso, na sequência da escala, porque nós éramos da mesma turma, quem vai trabalhar no ano novo sou eu. Eu não estou vendo muita graça nisso, não. Mas põe a mão aí em cima da bancada. E eu trabalhava no hangar, mexendo com aviões, e falei: põe a mão em cima da bancada, e nem disse para ele o que faria. Aí o Maurício colocou lá: e fecha os olhos. Ele fechou. Aí eu peguei uma barra mais ou menos como essa aqui, só que maciça. E ele com a mãozona lá em cima, ele virou, aí eu cheguei, peguei, pum, dei na mão do cara, quebrou o braço do rapaz. Aí eu fiquei de serviço no ano novo e ele ficou internado. Não adiantou nada. Ficou ruim para os dois. Esse mesmo rapaz, depois que a gente deu baixo, falou: Maurício, agora eu sou crente, rapaz. Eu não estou mais nessa, não. Eu queria falar uma coisa que foi importante para mim. Anunciei o evangelho para ele. Poxa, eu quero aceitar. Ele vibrou. Mas tem um detalhe, mas... não pode mais ter relações sexuais, então, se eu... Ah, não, a falar, então não quero. Se pudesse, eu ia querer, mas já que... Ele queria entregar a sua alma a Deus, mas não queria entregar o coração a Deus. E eu creio que isso é o que muitos de nós fazemos, ou muitas pessoas fazem. Se libertam, se livram do inferno, mas não desfrutam da vida que Deus quer nos dar aqui nesse tempo, nessa terra. Que é desfrutar do poder de Deus, da companhia de Deus, de tudo aquilo que Deus pode fazer por nós e através de nós. Eu creio que uma das coisas mais magníficas é você ser um instrumento de Deus. Eu quero ir para o céu, mas eu quero ser usado por Deus para muitas outras coisas que Deus quiser realizar. E se Ele puder me usar, eu quero ser esse instrumento de Deus. Mas, infelizmente, muitos homens, muitas pessoas querem a Jesus só como o Salvador. Não quer Jesus como o Senhor. Por isso, Deus não quer, ou não quer a mim, a você, por partes. Ele nos quer por inteiro. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele por inteiro, de corpo e alma. Não só a alma, mas também o corpo. Por isso, Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Porque quem entregou o coração é porque já entregou a alma. Ele diz, filho meu, você pode ser filho meu, filho de Deus, mas você entregou a Deus o seu coração. Você faz aquilo que agrada a Deus, ou faz aquilo que agrada a você, aquilo que agrada o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Segunda razão pela qual eu devo entregar o meu coração ao Senhor. O texto que a gente leu, Provérbios 22, 22, 23, 26, diz, filho meu, dá-me o teu coração. E depois diz, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Eu devo entregar o meu coração ao Senhor para que os meus olhos estejam nos caminhos do Senhor, porque simplesmente o caminho do Senhor é bom, é verdadeiro. E se é verdadeiro e se é bom, é isso que eu devo desejar. Se eu desejo outra coisa que não o caminho do Senhor, eu estou em apuros. Eu estou me entregando à minha própria paixão ou às minhas próprias paixões. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Dê uma olhada aí. Faz uma advertência a nós. A advertência essa é profunda. E que deve fazer diferença no meu e no seu coração. Provérbios 14, 12 diz. Há caminho que parece certo ao homem. Mas no final conduz o quê? À morte. Os caminhos do meu coração não são os caminhos do coração de Deus. Porque para nós os caminhos simplesmente parecem certo, mas não são. Por isso que o texto diz, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há uma grande discrepância aqui entre o caminho de Deus, a vontade de Deus, e o nosso caminho e a nossa vontade. Por isso, o nosso caminho e a nossa vontade certamente nos conduzirá à morte. Mas o caminho e a vontade de Deus nos leva à vida. Por isso que o texto nos indica aqui que nós devemos mantenha os seus olhos em meus caminhos. Filho meu, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos, isto é, nos caminhos do Senhor e não nos caminhos do seu próprio coração. Um dos textos que eu gosto muito e que fala ao meu coração e que me deixa, num certo sentido, arrepiado, é o que diz Isaías 55, versículo 8 e 9. E aí, eu tenho a plena certeza de que, bom, eu vou fazer o que é certo, a vontade do Senhor, porque definitivamente os meus caminhos, meus pensamentos, literalmente, não estão com nada. Ou não estão com nada. Diz assim, Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Preste atenção. O profeta Isaías falando. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os seus pensamentos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não dá. Eu olho para esse texto e penso, ou eu me entrego a Deus, ou eu entrego meu coração a Deus, ou simplesmente eu estou perdido. Porque os pensamentos e os caminhos de Deus não são os meus pensamentos e os meus caminhos, são diferentes. E a diferença entre um outro é simplesmente mais alto do que a nossa mente pode imaginar. Mas para que a gente tenha um parâmetro, ele diz, assim como os céus estão distantes da terra, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por isso, eu devo entregar o meu coração ao Senhor, porque o caminho dEle, os pensamentos dEle não são o meu, não é o meu caminho e o meu pensamento. E isso serve para todos nós. Para onde, então, direcionamos os nossos caminhos? Para onde, então, nós conduziremos o caminho que eu quero, o que eu penso, aquilo que me dá prazer? Eu penso que o caminho de Deus é perfeito, é justo, é bom. O nosso, não. Então, para mim, não há dúvidas. Eu prefiro o caminho de Deus ao meu caminho. Filho meu, dá-me o seu coração, porque os meus caminhos são mais profundos, mais altos, mais belos, maravilhosos, são corretos do que e os seus não. Por que esse dilema entre ficarmos entre o caminho de Deus e o nosso caminho? Justamente por causa do nosso coração. Porque a palavra de Deus nos diz, logo depois você está em Isaías, dá uma pulada para Jeremias, capítulo 17. E Jeremias nos diz que o nosso coração é um problema sério. Jeremias 17, versículos 9 e também o versículo 10. Leamos esses dois. E eu fico impressionado com essa afirmação do profeta. Diz assim a palavra do Senhor: o coração, Jeremias 17, 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. A doença do coração do homem é incurável, é o pecado. Bobeou, pecou. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Me chama a atenção e me incomoda saber que dentro de mim existe algo que é capaz de me levar ao pecado, ao erro, ao engano. Eu estava assistindo televisão ontem e eu vi em duas situações diferentes, duas frases diferentes, mas que retratam um pouco disso. Uma delas foi de um senhor que comprava antiguidades, e um cidadão lá nos Estados Unidos tinha uma bola de beisebol que era do seu avô, que foi dado para a mãe, que deu para a mãe dele, e agora ele tinha essa bolinha, essa bola, assinado pelos jogadores de beisebol do time lá, sei lá qual, que de beisebol não entendo nada, e autografado. A bola estava autografada. E o sujeito queria vender aquela bola. E, poxa, a gente para comprar essa tem que autenticar. Aí chamou lá uma moça que é perito em... É perito ou é perita? Sei lá. É perito. É especialista nesse negócio aí de bola de beisebol e jogadores de beisebol, aquela coisa toda. A mulher olhou, pesquisou e identificou como autêntica e que a assinatura era, de fato, dos jogadores que estavam lá assinados, e disse o nome dos jogadores, embora a assinatura não dá para descrever, mas essa é de fulano, essa é de Beltrano, essa bola de beisebol é autêntica. E o rapaz queria, quanto você quer nessa bola, nessa bolinha? E o rapaz disse, $3,000. E o outro disse, olha, eu posso pagar no máximo $850. E depois o comprador de antiguidade disse, não é que eu não confie nele, e essa é a frase, Eu não confio em ninguém, principalmente quando querem me vender alguma coisa. Ele disse, não é que eu não confio nele, eu não confio em ninguém, principalmente quando me querem vender alguma coisa. Então, aquele homem descreveu um pouco desse texto que não se deve confiar no homem. E depois, aí já numa outra situação, estava vendo um filme lá e eu fixei meus ouvidos numa frase. Um senhor lá disse assim, eu confio em todo mundo, eu só não confio no demônio que está dentro deles. Eu confio em todo mundo, mas não confio no demônio que está dentro das pessoas. E eu quero entender que o que ele quis dizer, eu confio nas pessoas, mas as pessoas têm um coração tão maldoso que eu acabo desconfiando. Então, na verdade, eu não confio. É o que ele quis dizer. E o que o texto está dizendo aqui é, engano, é a mesma coisa. Ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só Deus é capaz de compreender. Mas uma coisa que eu já disse a vocês e repito aqui, é que toda vez que eu leio essa parte aqui, e principalmente que vem antes, versículo 7 diz assim, maldito, no capítulo 17 de Jeremias, versículo 7, maldito o homem que confia, maldito é o homem cuja confiança está, desculpe, versículo 8, 6, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier o bem, habitará nos lugares áridos, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas aí o versículo anterior, aí é onde eu quero chegar, diz assim, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Maldito o homem que confia no homem. O versículo 7 diz, bendito é o homem que confia no Senhor, que entrega o seu coração ao Senhor. Mas o versículo 5, quando o texto diz, maldito o homem que confia no homem, a primeira pessoa que me vem à mente não é você. A primeira pessoa que me vem à mente sou eu mesmo. Porque você não é o meu problema sou eu mesmo. Quando eu confio no meu coração, o negócio complicou. Confiei no meu coração, pequei. Confiei no meu coração, errei. Então, o maior de nossos inimigos pode estar no seu dentro de você, é o seu próprio coração. Então, está certo, você pode não confiar nas pessoas, mas a primeira da lista tem que ser você. Eu, desculpe meus queridos irmãos, mas eu não confio em mim, porque no dia que eu confiar, de fato, de verdade, eu vou pisar na bola. Não confio, eu não quero me colocar em situação que eu não sei se eu vou resistir. Maldito o homem que confia no homem. Então, por isso, o texto diz, filho meu, dá-me o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Por isso eu não preciso ficar nesse dilema, vou para o caminho de Deus ou para o meu caminho? Vou para o caminho de Deus, porque se o meu coração é enganoso, o de Deus não. O de Deus jamais me fará errar, o de Deus jamais me entristecerá, o de Deus jamais me desapontará. E o coração do homem é tão enganoso que quando a gente lê Mateus capítulo 15, versículo 19, você vai perceber que toda sorte de males vem de onde? Do coração do homem. Veja o que diz Mateus 17, Mateus 15, 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. O texto diz, pois do coração saem os maus pensamentos, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Deu para entender como o coração é enganoso? Porque você seria capaz de jurar que do seu coração jamais coisa como essa sairia. Você deveria afirmar, não, essas coisas vêm é do sujo, é do demônio, é do não sei quem, ia culpar todo mundo. Mas a Bíblia diz que isso sai de dentro de nós, do nosso coração. Pois Do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Saem do coração do homem. Então, a palavra do Senhor nos adverte: filho meu, dá-me o teu coração, porque assim você será grandemente abençoado por mim, assim você alegrará o meu coração e assim eu acharei graça em você. Eu me alegrarei em você e também por isso o abençoarei. Filho meu, dá-me o seu coração. E o interessante é que, para dar uma noção clara de tudo isso que a gente disse aqui, o texto de Provérbios, capítulo que a gente leu, mas agora no versículo 27, fala da inclinação do homem para o pecado. Diz: pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. É uma alusão aqui ao desejo do coração que acabamos nos submetendo quando não entregamos o coração ao Senhor. Por isso a palavra do Senhor volta para a gente e diz: filho meu, dá-me o seu coração. Eu não quero apenas e tão somente a sua alma, livrá-lo do inferno, mas eu quero lhe dar uma vida e uma vida abundante. A palavra do Senhor nos diz isso. Jesus diz: eu vim para... O ladrão veio para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que nós não temos vida abundante? O que está faltando? Talvez porque a gente tem entregado a nossa alma ao Senhor, mas não temos entregado o nosso coração ao Senhor. Talvez esse pensamento seja um pouco maluco, mas é isso que me vem à mente quando eu olho para esse texto. Filho meu, dá-me o seu coração. Filho meu, dá-me o coração. Porque se o coração já estivesse nas mãos de Deus, seria outra coisa. Mas, pelo jeito, é filho de Deus, mas o coração não está nas mãos de Deus. Filho meu, dá-me o seu coração. Assim você será feliz. Assim você terá uma vida abundante. A gente vai cantar, mas eu não combinei, eu vou terminar com essa, lendo o hino 226, que eu lembro quando garoto, nós cantávamos hino na igreja e cantávamos bastante. E esse hino, o tema dele é Dá-me o Teu Coração, e a gente daqui a pouco vai cantar. Mas eu quero ler para você aqui, concluindo essa palavra desta noite: filho meu, dá-me o teu coração. Queres o teu vil pecado vencer? Dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor receber? Dá teu coração a Jesus. Em santidade desejas viver? Você quer viver em santidade, meu irmão, minha irmã? Você que está aqui nesta noite, dá o teu coração a Jesus. Queres do Espírito Santo o poder? Você quer? Dá o teu coração a Jesus. As tempestades não quer acalmar? As tempestades da sua vida não quer acalmar? Dá o teu coração a Jesus, meu irmão. Queres as tuas paixões refrear? Quer refrear as suas paixões? Dá o seu coração a Jesus. Dos teus amigos, alguém te traiu? Dá teu coração a Jesus. Busca a amizade de quem te remiu. Dá o seu coração a Jesus. Queres no céu a teu Deus exaltar? Dá o teu coração a Jesus, querido. Queres a glória divina alcançar? Dá o teu coração a Jesus. E aí o estribilho do hino diz: já chega de hesitação, já chega de oposição. Ó, busca em Cristo o perdão e dá-lhe o teu coração. Filho meu, diz a palavra do Senhor, dá o seu coração a Jesus. Você já entregou o seu coração a Jesus? Você já entregou o seu coração a Jesus? As suas paixões? Eu creio que você entendeu aquilo que o Espírito quis nos dizer nesta noite. Filho meu, dá o teu coração a Jesus. Dá o teu coração a Jesus. Eu quero orar, depois a gente vai cantar. Enquanto estivermos cantando, você que de alguma forma entendeu que precisa entregar o coração, porque alguma coisa ainda está faltando, você deve vir à frente. Eu quero orar com você, junto com você. Ó Deus, que o Espírito Santo não permita que ninguém saia daqui sem entregar de fato e de verdade o coração a Jesus. Talvez haja entre nós pessoas que ainda nunca entregaram nem o coração nem a alma, não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que hoje seja o dia que entreguem o seu coração e a sua alma a Jesus. Talvez haja alguns de nós aqui que já entregou a alma, já é convertido, mas ainda falta alguma coisa, ainda algumas coisas do seu coração precisam ser eliminadas. E nesta noite querem entregar o coração a Jesus. Pai, permita que tais pessoas façam essa decisão nesta noite, porque ninguém pode sair daqui sem entregar o coração a Jesus. É em nome dele que eu oro e também te agradeço. Amém. Nós vamos ficar de pé.